esqueça o que passou. Não quis te magoar. Não, não vou mais duvidar do seu amor por mim. O tempo me ensinou. Sempre te amei, sempre te amei. Preciso tanto.